E arruma a mala e vim morar mais eu. Arruma a mala e vim morar mais eu. Que esse bebezinho aqui é todo seu. Que esse bebezinho aqui é todo seu. Avisa aí que João do Rodrigues acabou de chegar. Olha, não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que agora eu tô sentindo. E tudo que eu faço só lembro seu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso. Saudade de você, saudade de você, saudade de você. Vou morrer de beber. Bebezinho aqui é todo seu. Arruma a mala e vim morar mais eu. Arruma a mala e vim morar mais eu. Que esse bebezinho aqui é todo seu. Que esse bebezinho aqui é todo seu. Tem que respeitar o som do paredão. Em nome da Gilson Produções. Saudade de você, saudade de você. Vou morrer de beber. E arruma a mala e vim morar mais eu. Arruma a mala e vim morar mais eu. Que esse bebezinho aqui é todo seu. Que esse bebezinho aqui é todo seu. Arruma a mala e vim morar mais eu. Esse bebezinho aqui é todo seu. Tem mais uma, tem mais uma.